dominador da vila. Ideia absorvida pra servir pra sua vida. É rap, é goiano, Deusinho, então se liga, tem quem trilha. Se pisa com os bandidos é armadilha. Te quadra pra casinha por causa de bicharia. Paga de louco com a branquinha, é nós quem patrocina. Financia, tá de cima, é só mostrar a guita. Os moleque tá psico, tudo de oitão na cinta. Pensando na família, pensando no dinheiro. Em busca dos potes de ouro pra criar o herdeiro. Quer jean, quer casa boa, quer carro zero. Quer ter rodeira 20, bater de golfe amarelo. Tem muita coisa nessa vida que não tenho, mas pretendo forças pra lutar e reconhecimento por estar no movimento. Aqui fazendo a minha cara de aprendiz a quem ensina, deixando a ideia rara. Tem vários que cativa, cultiva a vida, mas se ilude, metendo fita, vendendo farinha. Cê quer em dólar, né, Joe? Mas tem que ser um bote, se não cê deita, né, Joe? Vai com que tudo se ferra. É onde cê vê que todo passo dado foi em falso. Vou pisando firme, deixando o nome gravado. Seu principal adversário, cê tá ligado. Aqui rival na cena, a Napoli no nada. Cada um tem seu papel nessa porra dessa vila. Cada um faz sua parte, rival de melhoria. Tem que ter aqui da fina, quem apanha, quem domina. Porra dessa vila, cada um faz sua parte. E pra onde melhoria, tem que ter da quem vacina. Quem apanha, quem domina, rima e rival na cena. De aprendiz a quem ensina. Na corrida do cifrão, tem traficante ladrão. Tem pai de família honesto, tem certeza e ilusão. Quem trabalha honestamente, muitos ganham micharia. Mas também não corre o risco de mofar na cela fria. Onde cê vira, onde cê vê, como é a vida. Pra sobreviver, mate o leão por dia, tá na selva. Então tem que ter pata de elefante. Vai esmagar a cabeça dos instintos dominantes. Deixa rastro de sangue, marcar o território. Por mais que isso tudo resulte em velório. Antes sua mãe chorando que a minha isso é óbvio. Aumenta os alto-falantes, é nós que tá nos bang. Quem não sonha em possuir uma Mercedes, um Mustang. Colar no pão de açúcar, poder dar rolê no bonde. Meu Cristo Redentor e uma bem de perto. Ir pra Califórnia, esquiar no inverno. Mas nosso intercâmbio é ir pro Paraguai. Trazer droga, ferro e espalhar nas capitais. Vim por lá do interior, interior de Goiás. Pra mexer no interior da sua mente, sem sagaz. Aí rapaz, anota tudo que te sirva. Aqui rival na cena, de aprendiz a quem ensina. Pior é que fascina, né, Joe? Deus malote. Pior que a busca dos malotes. Resulta em morte. Tenta a sorte, vai bater de frente com o sistema. Anapolino nato, barra rima violenta.